Here we go! Hadouken! As mentes das crianças aceitam a doutrinação com mais facilidade. Bom. Get over here! James. Is the Force. I. Marco. Am your father. For Pilates. Hola. Going on an adventure! Bem-vindos. Hasta la vista. Ao Jurassic Park. Stay a while and listen. Cara, antes da gente começar essa gravação aqui, o Alexandre mandou uma ótima, né? Eu ouço muito podcast, mas não gosto de nenhum. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Nos explique, Alexandre, por favor. Não, em primeiro lugar, tu me chama pra um podcast e começa me fudendo na saída, né? E eu falei esse palavrão pra te botar pi mesmo, pra te fuder na gravação. Como é a verdade, velho, eu escuto uma porrada de podcast e acho tudo uma bosta, inclusive o meu, tá ligado? Eu não sei o que que é isso, se eu sou... Só trabalho com nomes. Pô, Nerdcast eu não gosto, o que mais? Não vou arrumar briga pra vocês, velho. Não, pode falar, não. Aqui não vai ter julgamento. Pode ser assim, Bessa, nessa abertura, sem julgamentos? Pode. Conhece a opinião alheia, podcast que eu participo, eu não gosto. Não, tô brincando, Esse é foda, hein? Tô fazendo aquele dedinho de... É, não, velho, eu não curto mesmo, assim, porque, sei lá, eu acho que se criou, falando sério, agora se criou uma ponte pra vários podcasts, pra galera fazer podcast, blá blá blá, né, um cenário que vem desde 2008 de podcast, mas ficou tudo mais do mesmo, tá ligado? E isso acaba me incomodando, assim, tipo, é o podcast que tira foto do cachorrinho, e vocês entenderam por que eu tô falando isso, é o podcast que faz piada, fala sobre feminismo, mas ao mesmo tempo, tipo, quer editar regra, tipo, faz uma piada machista... Nossa, esse eu tô cansado, viu? Esse eu já peguei raiva. Faz uma piada aí. Machista, o cara, tu vira um ET, tu vira um merda, e, ah, ô meu, eu tô cansado desse mundo politicamente correto, e tô cansado desses podcast hipster que tem aí. Brasileiro virou sinônimo de podcast hipster, cara, e isso me... Cara, eu não gosto disso, tá ligado? Eu sou mais podcast da molecada, sabe, tá ligado? No início desse podcast lá, que o cara fala palavrão pra caralho, e eu tô falando pra ti, botar pi. E tá ligado, essa coisa menos certinha que a gente encontra hoje no nosso mercado, sei lá, de podcasts em geral, eu não curto. Outra coisa, jornalista que fala mal de nostalgia, fala mal de jogos, ao mesmo tempo vive disso, sabe? Eu não gosto também disso, tem vários. Por exemplo, Electronic é uma bosta, que bom que acabou. É, Guns N' Roses tem um merda, sabe esses caras? Tem um monte, tá ligado? Tá ligado? Tem um monte e eu não gosto disso, velho, sabe? Bom, acho que eu já discorri um monte de veneno agora com você. Assim. É, cara, eu discordo plenamente de ti, cara. Eu acho que de 2014 pra 2015, acho que até 2016, nunca se teve uma diversidade tão grande de assunto em podcast, cara. É, eu conheço vários podcasts, podcast paraense, sotaque de paraense. Não, isso aí é português. É recente? Eu recentemente conheci vários podcasts sobre vários assuntos. Por exemplo, passei a ouvir podcasts de esporte radical. É, sim, tem muito podcast que ainda faz mais do mesmo. Deixa eu só te interromper rapidinho. Eu acho que eu me expressei mal. Eu tava falando de podcasts mais voltados a jogos, tá? É, com a diversidade, eu concordo plenamente contigo. Né? Eu tava falando mais voltado a jogos. Eu quero acrescentar mais um na lista depois que o Petros terminar. Eu evito de ouvir podcasts sobre jogos porque eu realmente acho que a maioria deles fala mais do mesmo. E aqui estou gravando sobre um, mas eu realmente não ouço por dois motivos: um, para não pegar o spoiler do jogo, a menos quando eu já conheço o jogo, ou quando é sobre algum assunto de nostalgia, por exemplo, jogos de PS1, Super Nintendo, aí eu ouço, ou quando, sei lá, o jogo me agrada. Por exemplo, teve um Nerdcast que eu admiti pra mim mesmo que eu não ia ouvir, porque eu sabia que eu não ia ter saco pra ouvir, foi do Metal Gear Solid, e eu sou muito fã da franquia, mas eu não consegui, cara, não consegui ouvir de RPG que saiu agora em janeiro. Então, sobre diversidade de temas, tem muito, é só saber procurar. Não, aí eu concordo, não, aí, que a gente faz podcast de jogos aqui, o Bessa, tá ligado, como é que é? A gente tá sempre tentando mudar alguma coisa, né, cara? Ou mudar uma pauta, ou mudar uma abertura de podcast, ou mudar a dinâmica da gravação. Só que a gente sabe que é difícil, né, cara? que nem tu falou aí, é o mais do mesmo, cara. É praticamente desde o podcast que tem 10 ou 20, o meu stream lá, o cara que é mais foda, é, cara, é, mas o formato é o mesmo. É o, sei lá, é o No Loading de 2008, tá ligado? E isso incomoda um pouco. A gente tá em 2016, cara. Isso me incomoda, tá ligado? Quanto à diversidade, ok. Não existe melhor cenário que nem hoje. Bom, eu quero acrescentar um aqui na lista de games, um que eu ouvia muito, mas comecei a me cansar, porque acho que até isso aí que o Alexandre falou, é a questão dos caras que trabalham com games, nada tá bom. Ah, tudo é ruim, e tem aquela frase padrão lá, que talvez eu já devo ter falado algumas vezes, mas isso é muito aplicado também em podcasts de filmes e de livros. A frase é a seguinte, por exemplo, usando jogos. Ah, o jogo tem muitas falhas, né, mas não sei o que. Caramba, gente, qual é o prazer insano que as pessoas têm de falar, tipo assim, falando essa frase e mostrar, eu sou superior, porque eu percebi muitas falhas, não sei o que e tal. Por exemplo, o Mothership, que é do Overloader lá, eu ouvia. Nossa, Nossa, cara, nada tá bom, tudo é ruim, só quando sai um indie lá que foi feito por uma equipe da Noruega. Aquela síndrome do hipster que eu te falei, tá ligado? É, exatamente. Não, esse aqui é um jogo que poucas pessoas conhecem, mas é uma obra de arte e tal. Mas agora esses jogos mainstream, é muito chato, é tudo mais do mesmo. Ai, cara, eu parei de ouvir. Fora que os caras tem podcast com mais de 2 horas, eu não tenho saco pra isso, não. É, a gente vai fechar o papo aleatório aqui, que já tá ficando grande, mas... Não, a verdade é porque vai acabar o teu podcast, né? É que a gente tá falando mal do podcast, cara. Não. O cara tá assim, empavorado. Nada, aqui não tem nem ouvinte pra chegar a isso. Mas olha só, a ideia do Fora da Caixa sempre foi trazer o que as pessoas estão falando mesmo, né? Como era assim no meu podcast anterior, o Friendlistcast. A gente não vai aqui falar de jogo indie, até pode falar uma hora ou outra, sei lá. A gente tá aqui pra falar de jogo indie, ou, sei lá, de jogo menor, jogo de celular, essas coisas assim. A gente tá aqui pra falar do que tá sendo assunto no momento, ou então já foi em algum momento. Por exemplo, o cast de hoje será de Mad Max. Não está no O jogo, pelo menos, não está assunto agora, mas o filme está. Ainda? Eu não assisti o filme. Ah, por causa do Oscar, né? Verdade. Mas olha só, podcast de games, ele tá muito baseado como? Falar no que você jogou naquela semana ou naquela quinzena. Não tô dizendo que esse tipo de podcast é ruim, mas você já tem tantos disso. Você já tem muita coisa disso. Então, lógico, pra gente, nosso podcast aqui é de 10 em 10 dias, por enquanto. Não tem como a gente jogar um jogo novo a cada 10 dias. Pelo amor de Deus, né? Não tem bolso que aguente. Por isso que a gente fala de outras coisas aqui também. Nosso podcast não é só de games, é de outros assuntos também que a gente vai tratar mais pra frente, assim como a gente já tratou aí no passado. E essa é a ideia do Fora da Caixa. É como se fosse um podcast só daquele assunto, e não o que nós jogamos nessa semana. Essa é por isso que eu quis fazer esse podcast. Essa é a nossa pegada de ser diferente. E chega de papo aleatório. Ouvinte, nós vamos transformar esse podcast em sessão de descarrego, como eu já conversamos. Mais ou menos isso. E vamos chegar com esse papo aleatório, vamos partir pro cast. Hoje eu tô aqui com o Fabinho. De novo, né, Fabinho? De novo, tô batendo cartão aqui já. Do Chiclete Radioativo. Chiclete com banana. E aí, galera? Do Chiclete Radioativo. Eu tô fazendo freelance aqui no Fora da Caixa. O Jonathan sabe disso? Sabe. Tá, assim, mas pode dizer que tu é do Chiclete com banana, tá? Pode dizer. Se eu tivesse metade dos seguidores dos caras no Twitter, eu tava feliz pra caramba. Ah, dinheiro também, né? Não, dinheiro? Ah, não, dinheiro sim, vai. Vale a pena, né? E também estou aqui com o Alexandre Maciel, lá do podcast Opinião Alheia. Aí. Opa, o melhor podcast do Opinião Alheia. Quero agradecer a todo mundo aí, agradecer o convite do Bessa aí, vamos fazer um podcast bem legal aí. Sem problema. It is known that the world fell. And that most people in it died. The dead will not suffer the hardships of a terrible world which remains. Those born into this hell have no remembrance of anything else. Those who survived, those are the truly broken. For they know what was before. Those who survived, those are the truly broken. For they know what was before. Mad Max, que foi produzido pela Avalanche Studio. E aí, no ano de lançamento dele, em 2015, acho que foi ano passado, né? Muito se falou sobre o Just Cause 3, que seria o carro-chefe, né, deles até aquele momento. E os meses se passaram, Just Cause foi lançado em dezembro, agora de 2015. E por incrível que pareça, eu vi Mad Max em promoção, pelo menos na PSN, talvez uma vez só. E Just Cause, em 2-3 meses aí de lançamento, eu já vi três vezes na promoção. Fora que o jogo tem diversos problemas aí. Começou. Começou o quê, cara? Só porque eu falei do muitos problemas. Não, mas aí é outro jogo. Petros, você sabe quem é o Mad Max? Não assisti o filme nem joguei o jogo. Ah não, velho, tira esse cara do podcast aí. Como que me convida no podcast mesmo? Você tá de sacanagem comigo. Deixa o Alexandre ouvir minha opinião do filme. Pô, não, só um pouquinho. Tu não vai me dizer que o filme é ruim, né? Não, que é ruim não. Que é horrível, ah, tá, né? Okay, pode, né, ser. Vai, Petros, fala, depois eu quero... Vai, deixa o Petros terminar de falar. Não, mas eu vim dar minha opinião sobre o jogo pelo que pouco que eu vi de gameplay, e eu achei mais ou menos. Sobre o filme, cara, eu achei qualquer coisa, tá? Não consigo entender como é que esse filme tá concorrendo ao Oscar. Como é que esse filme está concorrendo a tantos Oscars, né? Eu nunca imaginei que eu estaria num podcast falando de Mad Max e seria 3 contra 1 no falando mal do filme. Caraca, velho, nossa. Ah, eu tô constrangido por vocês, tá ligado? Tipo, cara, eu não posso falar nada. Não, meu, deixa eu te perguntar uma coisa. Efeito especial tu não curtiu do filme, deixa eu entender assim. Ah, é bem feito, é bem feito. Ó, teve uma coisa que realmente foi muito legal. O guitarrista lá do Mad Max. Aquilo lá é coisa de doido mesmo que eles fizeram. Mas fora isso, é um filme qualquer, cara. A minha crítica com relação ao filme é a seguinte. Tudo foi muito bem feito. Tudo que era pra ser feito pra colocar no universo foi muito bem feito e no momento certo. Só que eu não gostei do universo. É, tem aquela coisa, né? Fabinho, eu acho que também não viu. Os filmes antigos. Não. Eu acredito que ali tenha tido muita referência que nem eu e nem ele pegamos. Isso deve ter acontecido aos montes. Qual a idade de você? Deixa eu saber, assim, vocês são velho, novo, 25. O que vocês são, hein? Guri, 25, vocês 20. Olharam na época os filmes, assim, tipo... Só a capinha na locadora, eu tenho 28. Talvez seja exatamente isso, cara, que tu falou aí, a questão, assim, de universo e de ter a parada de ter olhado os filmes e curtir a franquia em si. É um filme que ele não tem tanta referência, assim, que nem tu falou, mas ele remete algumas coisas à franquia, então, acho que talvez seja isso, velho. Ou vocês estão loucos, né? Uns dois, né? Eu acho que é o esquema que eu citei uma vez já sobre Goonies. Quem assistiu na época, eu tentei assistir agora esses tempos, porque eu nunca tinha assistido. Não consegui aproveitar as oportunidades que eu tive de assistir quando era pequeno. E fui assistir agora e não cheguei no final, eu parei antes. Eu fiz esse pecado de... O Goonies é um dos filmes, assim, que, cara, é foda. E, tipo, cara, eu fui olhar de novo, assim, pô, esse filme que vou fazer uma coisa que não se faz. Pegar um filme muito antigo, dos anos 80, e olhar de novo. E, cara, eu não consegui olhar nem 10 minutos. Cara, é muito ruim, velho. Muito ruim mesmo, assim, tosco, tá ligado? E eu fiquei, velho, nunca mais vou fazer isso. Vou deixar minhas memórias onde elas devem ficar. É a famosa regra dos 15 anos, né? Mas o De Volta pro Futuro eu consegui e deu certinho, viu? Esse sobreviveu bem. Ah, mas esse aí é uma franquia que acho que é o ponto fora da curva, né, cara? Esse é um clássico da história do cinema, né, meu? Star Wars também. O que eu te disse? V8, não V6. Exatamente. 8 é o magic number. You and me, we're gonna land a big chief. Esse jogo aí, Mad Max, ele não tem relação nenhuma direta, né, com nenhum dos filmes, né? Só o personagem que ele é meio parecido com o Tom Hardy, né? É, ele tem algumas coisas do 2, algumas referências ao filme, ao segundo filme da franquia. A questão de dar muita importância à gasolina, ao metal. Aquele tem muito forte no segundo filme. O clima em si desse jogo, ele é muito pegado no segundo filme. Mas, que nem tu falou, em questão de história, assim, não tem nada a ver. Ele é uma história que se passa. Até ele tem algumas ligações com esse último filme, né? Que acho que depois a gente vai falar. Mas ele é uma história dele, do jogo, assim, sim. Eu acho que é um jogo de gameplay, né? Não de história impressionante. Nossa, que história foi isso? É uma história bacaninha, mas assim, o foco ali é o gameplay. Mas Mad Max é isso, né? É mais a zoeira daquele mundo ali, é impossível de se viver e vamos lá, vamos pra frente. É, Mad Max nunca focou em história, cara. Sempre foi uma história meio babaca, assim. É uma história pra dizer que tem história, né? É, exatamente. Não, cara, mas é que nem a história do jogo. Acho que bacaninha, tu tá sendo muito bondoso, velho. Eu acho que, sei lá, é uma vingança baseada em caras que roubaram teu carro. É, eu falei bacaninha porque eu achei legal o final. Diferente do que geralmente se espera no conto de fadas, essas paradas. É, mas o plot, assim, da parada é bem... Esse jogo, ele foi produzido pela Avalanche, como eu já disse, né? Que não tem nada a ver com a Rocksteady, mas é basicamente Batman Arkham Knight com uma skin diferente, né? Que é impressionante, a mesmíssima coisa. Muitos jogos começaram a fazer isso, né, Bess? Depois dessa trilogia aí de jogos do Batman, esse esquema de luta ficou muito popular, porque deu muito certo, né? Tanto é que lá no Shadow of Mordor também, e você for ver, é tudo Warner, né? Tudo distribuído pela Warner. É, o Shadow of Mordor também, que eu achei que é até melhor que o do Batman, por causa daquele sistema Nemesis lá, que os adversários vão subindo de level também, conforme você perde pra eles, mas o Mad Max apostou no que já era garantido, né? Nossa, eu me arrependo muito de ainda não ter feito um podcast sobre Shadow of Mordor. Mas você já jogou? Já, sim. Top demais. Só que o Fabinho, você disse aí sobre que os jogos de hoje estão copiando a trilogia Batman, né? O Batman Arkham Asylum, que começou tudo isso. É, o combate. Só que tem gente aí que fala que não é bem assim. Eu não tive oportunidade ainda de jogar ele muito, mas já comprei aqui no meu console o Star Wars Bounty Hunter, que foi um jogo pro PlayStation 2, que dizem que o combate é muito parecido com o de Batman, e teria sido ele, na verdade, que começou toda essa... Tá, mas se você for assim, você vai falar que o primeiro filme de animação é o Cassiopeia, não é o Toy Story. Ah, ok. Rapaz, o Fabinho tinha que falar de Toy Story, né? Ele dá um jeito de todo podcast que ele está... Daí ele fala em Toy Story. Até o dele ele dá um jeito de falar de Toy Story. Essa é só uma pergunta. Principalmente. Ele está errado? Ah, cara, eu nunca vi o Toy Story 3. Amigo, estou aqui. Mas o quê? Vixe, cara. Ó, tá. Eu vou me fingir que não vi essa parte. Mas assim, você discorda dessa comparação que eu fiz, do Cassiopeia e o Toy Story, primeiro? Cara, eu só conheço cronologicamente... essa desgraça de Cassiopeia porque você falou lá no podcast seu, fora isso. Vamos ver. Bota no Google aí, Cassiopeia. Vamos ver, quem é o mais experiente aqui da turma? É o Alexandre ou é o Fabinho? Eu tenho 33. Ô Alexandre, você conhece esse Cassiopeia aí? Não, eu tô procurando agora aqui no Google e o que apareceu pra mim foi umas rolas, uns negócios assim. É tipo uns pininhos de bolinha. Lixo com carinha. Nossa! Não, aqui apareceu umas rolas, um negócio assim. Ele tá fazendo isso de zoeira, só pode. Cassiopeia, é isso? Ele tá fazendo isso de zoeira, não é possível. Pior que não, cara. Não, é pior que não, velho. Não é o Constelação. Posta Cassiopeia filme. Eu vou procurar esse negócio também, peraí. Agora sim, 96. Então, ele foi o primeiro filme que foi totalmente feito em animação, em computação gráfica. Ah, mas quanto é que saiu Toy Story? Acho que 97. 97? O Cassiopeia foi totalmente feito direto no computador. O Toy Story, ele teve aquela rotoscopia, eu acho é o nome, que você, tipo, fotografa um objeto de vários ângulos e compõe isso como um objeto 3D. Então, o mérito, primeiro filme totalmente de computação gráfica, deveria ser do Cassiopeia, que por acaso é brasileiro. Mas, quem ganha? Quem grita mais alto? Toy Story, né? Ganha com esse Exato. Título aí da boca pra fora da galera aí, no povão é Toy Story. E merece mesmo. Do mesmo jeito que o Batman. Pode ser que esse Bounty Hunter que o Bessa falou tenha sido a origem desse estilo de combate. Mas quem popularizou e quem todo mundo vai falar assim, combate é estilo do Batman. Não vai falar do Bounty Hunter. Só os hipsters, né? É. Bessa, como assim tu não assistiu Toy Story 3? Ah, cara, não. Já não tinha mais idade pra assistir, não. Toy Story 3 não tem idade, viu, cara? Oi, Woody, tava com saudade? Vamos! Segura, peão! Ah, eu esqueci. Você tá rasgado. Eu não quero mais brincar com você. Como a gente tava falando da história, cara, já começa com uma história muito escrachada, né? O vilão... Meu colega, meu ouvinte. O vilão do jogo, o nome já é legal. Lorde Escrotos. Não, é o nome mais foda que já fizeram. Por que será, né? Eu queria ter esse nome, cara. Alexandre Escrotos. Porra, mó que foda. Imagina ter um podcast, quem é o host? Alexandre Escrotos. Pô, velho. Passa muita confiabilidade pra galera. Exatamente. O cara, ele tem uma motosserra, uma serra elétrica, no meio da cabeça que o Max colocou lá quando o Lord Scrotus roubou o V8 dele. Cara, que história é essa? Que vilão é esse? Só um bando de louco pra criar alguma coisa assim, cara. Como é que alguém vai sobreviver com a serra elétrica na cabeça? Você vê um cara daquele tamanho e você acha que o defeito é a serra elétrica na cabeça? Ah, cara, eu assisto basquete, eu peguei Shaquille O'Neal jogando basquete, cara. Ah, essa frase sem contexto. Não tem contexto, ainda. Não, Alexandre. Essa frase em qualquer momento na vida, cara. Depois eu esviado que são os gaúchos. Meu Deus do céu. Ô, meu, deixa eu só falar uma parada aí. Já começa aí uma ligação com o filme, né? O Scrotus é filho do Immortal. Exato, isso que eu ia falar. Que não aparece em nenhum dos filmes, né, esse personagem. Uh-huh. Mas o lugar em que ele toma conta aparece, né, a Gastown. Como é que é o nome em português? Cidade da Gasolina, é isso mesmo? Cidade do Combustível? É Gastown mesmo, né? Eles não traduzem. É, eu acho que eles não traduziram. Eu não joguei legendado, não sei. O jogo aqui não chegou legendado em português, não. Só em inglês, eu acho. Eu acho que só legendado em inglês. Se não, eu joguei legendado em português. Ah, tá certo. Então eu falei besteira. Keep your hands where I can see you. Keep the deviant Blackfinger leashed. Don't need any of his perversions on my ship. Ô Alexandre, você que viu os filmes antigos. Oi. Aquela roupa no início do jogo, do Mad Max, é a roupa do filme, não é? Ela lembra, ela não é exatamente a mesma, mas ela é bem baseada no filme 2. Também tem isso, né? O Mad Max, no filme lá, ele usa uma jaqueta preta. É só você botar uma jaqueta preta que vai, no mínimo, parecer bem, bem igual, né? Então, não tem muito segredo. É, tem aquelas paradinhas lá do cachorro, onde ele come lá, que tem é o mesmo nome, agora me fugiu o nome. É o mesmo nome que tem no filme. Dinky Dink? Isso aí. Então, são, assim, alguns easter eggs, algumas coisas que eles colocaram. Oh, só um asterisco aqui, é Vila Gasolina, em português. Prefiro Guest Town, hein? Eu também. Eu preferia Vila do Chaves. Top. Demais. Todo jogo que se preze, que queira ter um momento cuti-cuti, tem que ter um cachorro, né, cara? Com certeza, né? E ele é o cachorro do vilão, né? Do Scrotus. No momento em que o Max vai lá tentar matar o Scrotus, o Scrotus manda o cachorro dele pra cima do Max e o cachorro não consegue matar e o Scrotus joga ele pra fora do carro, né? Bem, bem Scrotus mesmo, né? Nossa. Tem que ter uma piadinha maneira. Eu jurava que esse Lord Scrotus aí tinha morrido, cara. Pô, meteu uma serra na cabeça dele, ele cai, não lembro se ele cai do... Não, acho que ele vai embora, né, no veículo dele. Ah, tu nunca jogou Mortal Kombat, né? Pelo amor de Deus, né? Ô, Alexandre, o Fabinho aí, ele é café com leite, cara. Ele gosta da Marvel, porque os filmes são divertidinhos, então... Qual é o teu problema com a Marvel, Pedro? Essa, né? Porque... Você vê, cara, que é gratuito, Petros. Isso aí foi gratuito, hein? Cara, eles são muito engraçadinhos. Marvel é parceira do Star Wars agora, é tudo da mesma casa, viu? Ok, tudo bem. Fica lá, então. Tu não fale mal dos primos do Star Wars. Primo do Star Wars vai se fuder, né? Não vai se fuder. Tu não bota no mesmo pra lá Star Wars com Marvel, velho. Por favor, né? Eu tava quieto, eu tava tentando te ajudar, tava quieto. Vocês são todos inferiores a mim! Eu sou um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Deus fraco! Outro personagem muito legal que é introduzido logo no início do jogo é o Sean Bucket. Personagem totalmente do jogo mesmo, né? Ele não aparece em nenhum momento nos filmes, nem nada. Aliás, o Max, ele não tem nenhum amigo, nem durante o filme, né? Nem durante nenhum dos filmes. É, o amigo dele é o carro, né? É, pelo menos é o que eu tenho de memória, assim, das poucas coisas que eu vi do Mad Max. Só um instantinho, Bessa. O balde de lixo do Plankton do Bob Esponja foi pro Mad Max? Sean Bucket é o nome do balde de lixo. Ah, cara, eu é... Mas peraí, o lugar do Mad Max não era um oceano que secou? Sei lá, era? Olha... Ah, não acredito. Olha o easter egg aí. Ah, não. Não acredito, cara. Nisso, cara. Pô, esse Sean Bucket aí é tipo um Quasimodo, né? Com o Notre Dame lá, só que no universo do Mad Max, cara. E ele tipo endeusa o Max, né? Tipo, ele é o prometido, o escolhido, alguma coisa assim. E começa a fazer, tipo, vira o lacaio do Max. É, né? Ele toda hora chama o Max de em inglês, Saint, né? Que seria santo. Por causa daquela situação com o Crotus, né? Que o Sean Bucket viu o Max quase matando ele. Depois dessa referência aí do Bob Esponja, o Alexandre botou a mão na cabeça e falou pra ele mesmo: nossa, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não, meu, Não, isso é que a minha cabeça explodiu, cara, e eu tô aqui em coma praticamente, cara. Eu não tô conseguindo. Não acredito que é isso, cara. Pode ser. Sério, eu vou ter que rever meus conceitos, cara. I know you. Yeah, I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies, and they snatched your ride, and now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. That's right. And Chumbucket is your man. I'm your man. Yeah, yes, I am. Todos os quatro filmes do Mad Max, o personagem, ele é australiano, né? Ele tem um sotaque australiano e tal. E eu achei muito legal o que a Avalanche fez, que eles colocaram não um americano pra falar, né? Eles pegaram alguém com um sotaque um pouco diferente. O sotaque australiano, ele é meio parecido com o do inglês, porque foram colonizados por ingleses, se eu não me engano. E eu achei muito legal que eles deram mais essa referência aí para os filmes. E tem essa coisa aí. Em português é só legenda aí, como o Fabinho disse. Eu nem sabia que tinha legendado. Mas infelizmente não teve... Infelizmente ou felizmente. É, dependendo do caso, felizmente. Dublagem, né? Às vezes tá tão ruim. Nós vimos aí Star Wars Battlefront que, poxa vida... É tão ruim, o clima do jogo é tão bom, mas... É só o clima do jogo, né? Porque o jogo em si é uma bela bosta. Mas a dublagem é tão ruim, cara, que... Nossa, é triste de se ver. A manada ganha aqui Mortal Kombat X, né, velho? Battlefield Hardline tá pau a pau, hein? É, Battlefield Hardline também é muito ruim. Porra, depois do eu equalizei você, eu larguei, velho, do Mortal. Eu acho que eu vou equalizar a sua cara. Ah, mas você já ouviu a do Roger? Já ouvi, cara, mas é que equalizei você ganha de qualquer coisa. Vou equalizar a sua cara, é o exódio das dublagens, né? Tomar no cu, meu, eu desliguei o videogame. Meu, sério, cara, isso é verdade, velho, não é lenda. Eu desliguei o meu Xbox quando a... Cassie Cage. Quando ela falou isso aí, eu equalizei a sua cara, eu desliguei, cara, e mandei ela puta que pariu. Cara, eu fiquei puto, velho, por como assim, cara? Eu sabia que a dublagem era porca, mas não é esse extremo, assim, de... Cara, sei lá, os caras estavam debochando a minha cara, tá ligado? Não dá, velho, não dá. Nós estávamos falando do Sean Bucket aí, e ele morava num lugar... Esse Sean Bucket é um personagem muito... Parece religioso... Não é religioso, né? Mas ele pega uma parte muito religiosa dele chamar o Max de santo, de prometido. É, ele enxerga o Max como o escolhido, né? Tipo, o escolhido de uma profecia, né? Eu achei ele um pouco forçado, assim, não sei vocês, assim. Achei esse personagem um pouco forçado. Naquele universo eu não acho nada forçado. É, não, sim, não. É, analisando o universo, ok, mas achei ele forçado, assim, no jogo, sei lá. Achei muito chato ele. Ai, meu Deus, ai isso, ai aquilo, você é isso. Talvez... Porra. Sim, mas eu concordo com o Fabinho aí, que no universo do estilo do Mad Max, eu achar um personagem que seja forçado assim, putz, Eu teria que estar num momento muito chato, teria que estar puto com alguma coisa, cara, porque realmente não achei. A gente tem que levar em consideração que naquele universo não existe mais planeta Terra. Ninguém é de estar em sã consciência, então. E o maior detalhe, não existe poucas mulheres aí, tu imagina. Exatamente. Tu imagina um planeta que existe pouquíssimas mulheres, cara. Aí todo mundo perde a sanidade mental, né? Tô que o cara se chama Mad Max. Mas o cara não se chama Mad Max, o cara se chama Max. Eu sei que ele não se chama Mad Max. Mas ele é chamado de Mad porque não tá bom já, né? O nome do jogo já fala, ó, o cara não tá 100%, hein, galera? Uma das coisas que eu gostei muito de Mad Max, e não gostei tanto assim do Batman Arkham Knight, que é um jogo muito parecido, foi o uso de veículos. No Mad Max, você passava de um lugar pro outro com um carro, né, e tal. E as batalhas de carros eu gostava muito, cara. Várias horas, perdi muitas horas só destruindo carros dos capangas lá do Lord Scrotus nos lugares e tal. Eu gostei bastante do arpão que destruía a porta do carro. Usava muita munição. Ou puxava a roda pra fora. Exato, muita munição pra destruir, pra explodir os carros, né? Eu gostei demais dessa parte do jogo. Eu achei a melhor parte, cara, essa aí. A dos carros, toda a jogabilidade em volta do carro, achei muito foda, velho. Toda ela. Eu achei leve demais, gostosa de se jogar. Sabe também por que eu achei ela muito boa e eu achei até melhor que a do Batmóvel lá no Arkham Knight? É que você tem espaço, né, pra você fazer as suas estratégias. Tipo, ah, vamos reto aqui e vou virar nessa curva, ele vai passar lotado, eu vou jogar o arpão e tal. Você tem espaço lá no Batman, você tinha um monte de prédio, você não tinha muito o que fazer. Você tinha aqueles botões que você apertava, ele dava tipo uma escorregada pro lado, mas acabava que você não tinha uma área útil muito boa pra você fazer uma estratégia pra destruir a galera. E no Mad Max era muito legal, que você tinha o deserto todo ali, aqueles trechos lá, eu não me lembro o nome, que é, dos comboios, aqueles trechos dos comboios, muito legal, tá? Você via a terra toda marcada assim, do trajeto que os carros faziam, você pegar, destruir um comboio, era muito legal, você sozinho contra todos os outros, era muito top. E até o uso de sniper, né? Sim. Cara, porque coisa que a gente não falou, né, que as armas, no uso de armas é bem limitado nesse jogo, e a desenvolvedora ela fez pra deixar limitado mesmo, porque senão viraria um jogo de tiro, sei lá, né, então o que eles fizeram? A sniper, por exemplo, tu usa só no carro, e cara, é muito da hora, velho. Muito da hora ficou usando sniper. Sabe que eu não usei sniper? Nenhum. Nossa. Momento. Sério, velho? Vocês falaram agora, sério? Eu lembrei. Eu nem cheguei a usar sniper nenhum momento. Pra pegar os snipers que estavam nos postos avançados, cara, como é que você matava? Eu jogava o arpão e derrubava eles. Todas as vezes. Porra, tem na raça. Ou hein? Então eu ia com o carro de frente da torre e derrubava ele de lá, com o carro. Eu primeiro limpava tudo, assim, de longe. Parava com o carrinho ali, num ângulo bom, eliminava os snipers, daí, se tivesse mais alguém ali por cima que desse pra acertar, eu matava também com a sniper. Só depois que eu ia naquelas torres que ficava atirando aquelas bolas de fogo, assim, e depois eu entrava no acampamento. Não, pra mim é agilidade, tem que ter velocidade. Se você não tiver velocidade, você não é veloz. Say what? Nossa, que frase maravilhosa. Que frase, hein? Ô, meu, pois é. Assinado Chico Xavier. Eu sei acrescentar que essa parte da batalha dos carros no Mad Max me lembra muito o Twisted Metal, PS1, PS2. Não joguei. Também não joguei. Cara, joguei, é muito divertido. Pode parecer bem tosco agora, porque é do PS1, mas é bem divertido. Tem uma versão pra PS3 agora, mas eu vou dizer que não tá tão boa. E Bessa, tu tem que usar uma sniper. Tu não sabe o quanto facilita o teu trabalho usar uma sniper. Não, eu não gosto não. Sniper pra mim me lembra camper. Eu joguei muito FPS e odiava camper. Mas é aí que é o momento de você se vingar. Não. Se você não atirar de sniper nos caras, os caras vão atirar com rifle de precisão em você, cara. Então que seja você o primeiro a atirar. Acho justo. Vocês se preocuparam com side mission? Eu limpei o mapa inteiro. Nossa, cara, eu não me preocupei muito com side mission, não. Fiz só a missão principal, alguns contratos lá do... Como é que era o nome, cara? De onde tinha lá o JIT, a mulher com cadeira de rodas, já que você entrava e consertava o carro, podia consertar o carro. Ah, nesses acampamentos, né? Nessas bases maiores, né? Exato, nessas bases aí. É, eu só fazia alguns, assim, deles, as missões, assim, deles, e a missão principal, que já é bem longa, toma bastante tempo. Nossa, mas você não jogou quase nada do jogo, cara. Eu só não fiz as de corrida, mas eu limpei todo o mapa, todos os postos avançados, todos os tesouros escondidos, coloquei todas as melhorias dentro de todas as bases grandes, fiz tudo, cara. Eu só não fiz as dos carros, acho que só faltou isso pra platinar, cara, porque não curti muito, não. Corrida eu vou pra outro jogo. Não queria jogar com carro nesses tipos de missões no Mad Max. Mas deixa eu te perguntar, tu não achou cansativo essas side missions? Cara, eu achei a parte fraca do jogo exatamente isso. Não, cara, assim, repetitivo é, mas eu tinha acabado de sair do Destiny, cara, então tava acostumado com a repetição. Eu falei, pô, estava legal, eu entrava assim, jogava uma meia horinha, fazia algumas coisas, depois parava, ia fazer outra coisa, depois jogava de novo. E foi, assim, eu não tava com outro jogo me esperando terminar o Mad Max pra eu começar a jogar. Então eu falei, ah, vou fazer valer esses, sei lá, não lembro quanto que foi, $60. Esses Dilmas ou Obamas, não lembro qual conta que eu comprei. Cara, eu já acho uma boa ideia do jogo colocar side missions. Hoje em dia tá tão difícil achar jogo assim. The Witcher, vai pro The Witcher pra você ver. É, isso que eu ia comentar. Eu não fiz side missions exatamente porque... pelo problema que The Witcher 3 me deu. Quando eu falo problema, o nego vai... Ah, você é escroto. Você não sabe o que é jogo bom, isso aqui. Não, cara. Eu só não gosto do mesmo tipo de jogo que você. É um pouquinho diferente. O Witcher 3 é um jogo ótimo? É. É um jogo como... É diferente? É. Ele é mais completo do que qualquer outro? Talvez. Só que... Mais que Skyrim? Talvez. Eu disse talvez seja. Skyrim é um bom jogo com mods. Sem mods, ele é um jogo comum. Só que o Witcher, ele tem um problema que ele é muito grande. Pra mim, ele é muito grande. Eu perdi 200 horas ali nele e não consegui terminar. Porque eu fiquei cansado do Witcher 3. Passei pra outros jogos mais simples. Quando chegou o Mad Max, e eu já tinha jogado o Batman Arkham Knight, que é um jogo menor, só que também tem várias side missions lá e tal. Quando eu cheguei a jogar Mad Max, eu fiquei com medo danado de cansar do jogo e não consegui terminar também. Então eu só peguei as missões principais e fui fazendo. Fora os carros, assim, que eu parava pra destruir e tal, quando tava indo de um lugar pro outro. Cara, fora isso, eu só joguei e foquei na campanha principal. Assim, eu penso da seguinte forma, eu joguei muito RPG, jogo até hoje no console, voltou aprendendo a jogar RPG de mesa agora, e uma das coisas que eu adoro, eu particularmente adoro, é a exploração. É, vocês têm razão em dizer que, e eu mesmo concordo com isso, quando eu vejo que side mission de RPG, a missão se repete e só é com uma capa diferente, mas a mesma missão, o mesmo modo de passar da missão se repete, realmente se torna muito chato. E pelo que vocês estão me falando, Mad Max parece que é assim, ó, as missões só são em lugares diferentes, mas vai ter que praticamente fazer a mesma coisa. Sim. É isso ou tô enganado? É isso. Um jogo que eu bato palma até hoje tanto pela história principal, como pelas side missions, que sim, algumas eram parecidas, mas além das opções de ter bastante side mission, os modos de concluir elas eram bem diferentes, é Assassin's Creed 2. Eu só não platinei porque eu realmente cansei do jogo. E também eu já tinha outros jogos e então ele acabou perdendo espaço. Mas eu até hoje acho Assassin's Creed 2 um excelente jogo por isso. Esquece os gráficos, esquece a jogabilidade, porque ele tem uma boa história. As side missions não ficam chatas. Eventualmente, se a pessoa jogar demais, vai enjoar, mas eu rejoguei várias side missions do Assassin's Creed 2 várias vezes. Pelo que vocês estão me falando, as side missions do Mad Max se repetem. Ao invés de multiplicar as formas de concluir as missões secundárias, são muitas, mas é mais do mesmo. Então, se for realmente assim... É, são acho que umas 5, 6 categorias de missões que você tem que fazer em vários campos diferentes. Você vai abrindo áreas do mapa e cada vez que você abre uma nova área, você tem as mesmas missões pra fazer nessa área. Tipo, dominar os acampamentos, eliminar as torres, umas torres de vigia, um uma torre que fica com fogo em cima lá. Tem as missões de corrida também pra fazer. Elas são poucas, a variedade é pouca, só que você tem que fazer ela em áreas diferentes. Então é mais ou menos isso que você falou. É, e uma coisa que me incomodou é aquelas que tu é obrigado a fazer, apesar de ser uma side mission, tu é obrigado a fazer pra poder progredir na história. Cara, isso me incomodou um pouco. É, isso incomoda, cara. É, tá ligado que tem aquelas que tem que encontrar uma peça, e aí pra te construir uma coisa. E cara, eles não querem fazer aquilo. Você tem que matar. Matar não, né? Você tem. É, matar sim. Pra diminuir o. Influência do. Dos crotos naquela área, né? O que eu quero falar de side mission, né, velho? Tu não pode ser obrigado a fazer, sabe? Eu acho que aconteceu uma confusão ali, eu não sei o que aconteceu no design do jogo, que algumas tu era obrigado a fazer. E sei lá, isso me cansou um pouco, assim, e que nem vocês estavam falando, repetia muito a maneira. Deixa eu só jogar um pouco de rage na conversa aqui. Metal Gear, tá? O último teve algumas coisas assim também, tá? Só vou deixar isso no ar, assim. Algumas coisas que se repetiam muito em missões. Tá? Ai, não fala isso, cara. Poxa. Eu não posso falar nada porque eu não joguei nada de Metal Gear. Só aquele Ground Zeroes. O 5 é ruim, cara. Não, não disse que é ruim. Mas que tem isso no 5, tem algumas coisas que são. Ai, tem que fazer igualzinho, sabe? Cara, eu comprei uma briga num podcast, às vezes, que eu fui o único a falar que a minha decepção do ano foi Metal Gear 5. E até eu explicar por que foi uma decepção, os caras já tinham me esquartejado no podcast, né? Me xingaram. É, tipo eu falando que a minha decepção em filmes em 2015 foi Mad Max. Exato, cara. Os caras xingaram a quarta geração da minha família, tá ligado? E até eu poder explicar que foi uma decepção, porque é uma das franquias que eu mais gosto, cara, e por aí vai. Mas aí isso é papo pra outro podcast. Até se explicar que focinho de porco não é tomada, muita coisa rolou já, né? Dói me dizer isso, cara. Exato. Eu sou fã de Metal Gear desde o PS1, mas eu sou obrigado a concordar contigo. Mas por que dói? Dói, cara. Porque, né? Viu? Achei alguém que concorda. Dói. Assim, eu joguei Metal Gear Solid 3. E pra mim é o melhor Metal Gear de todos. Melhor. É o melhor. Ao invés deles melhorarem o jogo com as mesmas mecânicas do passado, eles simplificam o jogo. É isso que me irrita. Eles tornam um jogo simples. Um jogo que é altamente detalhista, eles simplificam o jogo. Eu odeio isso. Mas os games estão migrando pra isso, né, cara? Se você for ver os jogos de quando a gente jogava quando era criança, cara, era muito mais difícil. Agora você. Porque, assim, o gamer cresceu. Ele não tem mais o tempo que ele tinha pra jogar em sua grande maioria, né? Não tem mais o tempo pra jogar que nem ele tinha quando ele era criança. Ele passava 2 meses de férias em casa só jogando videogame. Agora o cara trabalha, o cara tem não tem mais esse pique muitas das vezes, né? Quem tem o pique vai jogar um Demon's Souls, um Dark Souls aí, que é jogos que são jogos desafiantes. Desafiadores. Inclusive, tem um amigo meu que tá até agora se batendo com o Dark Souls. Mas esse é um dos motivos de eu não querer comprar o não passar pra próxima geração, porque eu sei que os jogos vão ficar mais simples e que eu não vou gostar disso. Não, mas eu acho que da geração que você tá pra do Play 4 e do Xbox One, não tem muita diferença não, cara. É, realmente. A diferença é mais perceptível quando você vai pro Play 1, assim, tá Play 2, talvez. Mas do Play 3 pra frente, a gente tá no mesmo nível, assim. Mad Max. Ó, não gostei das missões. Eu ralei pra descobrir como que era pra fazer pra descobrir aquelas missões lá de desativar minas. Com cachorrinho? É, porque eu não sabia que tinha que pegar o carro, não sabia onde que tava o cachorro. Você tem que entrar no menu, escolher um carro diferente, que é o carro que tá o cachorro. Poxa vida, cara. Até eu descobrir isso aí, foi muito vídeo no YouTube pra eu achar o que explicava. Ah, então você não prestou atenção, ou então o legendado ele não vem com isso. Porque em inglês ele explica certinho o que, que você tem que fazer. Tem que pegar o carro, ir com o Dinky D lá, que é o cachorro, e chegar perto do... Até o do cachorro eu tinha entendido, só que eu não sabia onde é que tava. Eu pensei, será que ele tá no santuário? E procurava e revirava o santuário do Shambucket lá e nada. Disse, cadê esse cachorro, gente? Como é que eu ponho ele no carro? Tem que ter um carro específico, né? Essa partinha é realmente muito chata. E é legal que ele modo de direção, né? Se o cachorro estiver latindo pro lado direito, é porque muito bom. Mina tá daquele lado direito ali. Se ele tá latindo pra frente, é porque a mina tá um pouco mais à frente. E quando você chega muito perto, ele muda o latido, né? Fica mais intensivo. É muito legal. Parabéns à Avalanche Studio, que mandou muito bem nessa aí. O Grifa é um personagem que melhorava as suas habilidades lá de matar outras pessoas com arma, conseguir mais água dos reservatórios e tal. Ele tem alguma referência nos filmes antigos, ou Alexandre? Te dizer a verdade, eu não lembro, cara. Tão grande chance de não ter, porque eu não lembro de nada parecido nos filmes antigos. A minha teoria é que esse grifa nunca existiu. Ele é a consciência do Mad Max, do Max. Boa, boa, justo, justo. Ele é personagem meio estranho, né? Porque ele chega lá, fala umas coisas meio loucas lá. Parece o Obi-Wan com o casco da Tartaruga Ninja. É isso mesmo. É um mentor. Você vai lá, ele joga um pozinho na sua cara. Mano, isso é muito. É uma viagem muito louca na droga, velho. Não é possível. Porque, ó, ele nunca aparece junto com alguém. Então é só o Max que vê ele. Ele aparece e desaparece a hora que ele quer. Em locais de mais difícil acesso. Mano, isso é a viagem da cabeça dele, velho. E convenhamos, não. Alucinações é o mínimo que um ser humano normal devia ter naquele universo, né? Então. Aham. Se eu tivesse naquele universo, eu ia ficar o tempo todo doidão, meu. Eu não durava meia hora. Porra, não, meu, imagina tu tá num cenário daqueles, velho. Olha, em primeiro lugar, não tem mulher, tá? Isso é a pior coisa, não tem mulher, cara. O mundo tá se destruindo, tu não tem água. Meu, tu não tem porra nenhuma, meu. Eu ia ficar doido, velho. 24 horas, loucão, assim, tá ligado? E ele descobriu alguma maneira lá e ia ficar loucão. Eu ia enlouquecer, mas... Não enlouquecer de encher a cara, mas eu ia entrar e... Eu ia perder minha sanidade mental. E ficar no fundo lá daquele barco afundado lá, que é o Santuário do Xambanca, de posição fetal, chacoalhando, assim, no cantinho, cara. Até morrer desidratado. Por quê? Um dos problemas de Mad Max, assim, não é problema, né? Porque é da... Acho que é da engine deles. Ou engine. Eu realmente engine. Não sei como se fala isso. Engine. Enfim. Oh, smoke rises. Roots have descended. Oh. Cannon, piston. We must make our presence felt. No. There's no reason to risk our skin here. If Pete, I should die. We'll use the gear that's in there. Your fabled fingers are nimble enough. My fingers won't fail me, Saint. But these defilers, the very same ones that destroyed my sanctum. O pulinho do Mad Max. O pulinho do Max. Que coisa ridícula. Eu acho justo, cara. Porque já que ele é louco o suficiente pra naquele calor, debaixo daquele sol, ele usar tudo aquilo de roupa pesada, não tem como o cara pular muito alto, não, cara. Não, só um pouquinho. O cara pra pular naquela altura, ele é deficiente. Não, sério, velho. Ô, meu, ele dá um pulo assim, ó, de, sei lá, 20 centímetros, menos, sei lá quantos, 5 centímetros, e é o pulo dele, cara. Aquilo é muito tosco, velho. Aquilo ali acho que é a pior coisa do jogo, cara. Mas pensa, você tá no deserto, com um monte de peso daquelas roupas, sem energia nenhuma, aquele sol rachando uma mona, e você vai tirar força de onde pra pular, cara? Musculatura, não tem uma gota de água. Fora que a gente não sabe se... Tá, mas ok, vou... Eu ia levar pro lado da física, mas... É, eu senti de longe que tu ia... Era Bob Esponja que... de novo, você falar? Não, ele já ia colocar o monóculo, assim, tá ligado? Na verdade, de acordo com as leis da termodinâmica... Eu vou pular essa parte. Não, mas, meu, vocês acham que vocês não entenderam, não é só o pulo, ele não se agarra nos bagulhos, cara. Ele não leva a mão, assim, pra se agarrar na pedrinha, no morrinho, ele... Cara... Tem lugares específicos pra exato. Subir, cara, né? Cara, isso é bizarro, velho. É uma falha aí mecânica do jogo, né? Provavelmente uma limitação da engine, já que Batman é mais ou menos isso também. Não acho que é da engine, não, cara. Acho que isso aí os caras decidiram que deveria ser assim mesmo. Não tem muito porquê, pra que ele precisa pular? Pra que tanto ele precisa pular? Num lugar que é só um desertão. Eu acho que foi assim, ó, que eles começaram a fazer, e aí por algum motivo começou a dar algum problema no desenvolvimento do jogo, que aí eles pensaram assim, meu, não vai dar pra deixar ele se agarrar em qualquer lugar, então vamos fazer, que a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, essa gambiarra, e vamos colocar um bagulhinho ali pra ele só naquele lugar poder ir, porque senão vai dar pau no jogo e não vai dar tempo de arrumar e por aí vai. Eu quero acreditar que seja isso, né? Que não seja, que eles não pensaram que seria legal, assim. Aumenta o peso do personagem pra 352 quilos. Pronto. Deixa a física desse jeito. Parecendo aqueles bagulhos do Dragon Ball, tá ligado? Que o cara ia treinar com a galera. É isso que eu ia falar. Aumenta a gravidade da Terra em 30 metros por segundo. Só que gambiarra não é exclusivo do Sul, não, tá? Aqui nós falamos gambiarra também. Aqui no não, também. Rio, fala São Paulo também. Aqui no Norte também. Só paulista aí que tem... Tem nada a ver, não vem não. Aí, tipo, treta. coisa. Treta. Treta. É, pede pra Bruna falar que você sabe. Quando ela fala, você entende, né? Alguém consegue explicar por que esse jogo teve notas tão medianas? Porque eu achei um jogo um pouquinho acima da média. Não achei que o mediano, eu tô falando mediana mesmo, é 6, 5. Aonde? Eu acho que é um pouco acima da média. Quando ele saiu, eu só vi notas assim, bem medianas mesmo, 6. Eu não acredito nessas reviews americanas, cara. Eu acho que esse pessoal é um bando de engravatado que nem joga o jogo, que fica dando nota vendo gameplay e gráfico. É os caras do Mothership lá. Pronto, falei. É, quem tem que dar nota é o jogador. É o cara que tá ali segurando o controle e jogando. Não quero ver isso da IGN nem da GameSpot. O último review, assim, que eu prestei atenção, era da IGN. E era de um cara que, num evento aí de games da E3, o cara pegou o celular e começou a twittar xingando a organização da E3, falando que ele era imprensa e ele não tinha que ficar em fila. Aí depois esse cara perdeu todo o meu respeito, porque, tudo bem, realmente... Imprensa não tem que ficar em fila normal. É, só que você não precisa falar isso a todo mundo no Twitter. Você tem que ser mais discreto. Você tem que respeitar mais as pessoas. Você tem que chegar para a organização e falar isso. Você não tem que falar para o Twitter e para todo mundo. É que o resultado é rápido, né, Bess? Não, bom, aí no caso eu não sei se foi ou não foi. Tipo, grita, daí todo mundo que é fã, que baba ovo desse cara aí, vai falar, nossa, que absurdo, não sei o quê. É tipo aquele carinha que foi expulso da BGS 2015 lá, que todo mundo, como é que pode uma barbaridade dessa, uma celebridade, esse 2014, cara é Deus na Terra. Acho, não foi, não? 14? 14, não, 14, é verdade. O Seu Bits, né? Isso, 2014. E tem um cara aí que nós já até falamos aqui no início do cast, que ele costuma falar muito isso, né? Ah, quando alguém acontece alguma coisa com ele, ele sempre fala, pelo menos ele diz que faz, né? Quando chega essa situação, ele fala, tem tantos seguidores no Twitter. Ah, é o Bola, né? É o Bola, né? É, ele gosta de ter essa atenção. Ah, esse gordo se lascar, velho. Ó, tô vendo aqui o Azaghal. O Metacritic dele, da imprensa, tá 69 de 100 e dos usuários tá 78. Exato, cara. Olha só como é que... Que é uma nota bem mais justa, né, cara? Eu acho que ele se enquadra exatamente nisso aí, uns 75, 80. Eu colocaria, sei lá, uns 85 pra cima, talvez. Entre 85 e 90, quase. Eu gostei muito, né? Curti muito o jogo, me diverti bastante. Aproveitando esse gancho aí, o Leonardo, lá que grava com a gente na Opinião Alheia, ele, cara, ele tem uma frase exatamente bate com isso aí. Sempre que falo de nota, de imprensa e tal, ele sempre fala, cara, assim, ó. Se o jogo tivesse no nome, sei lá, GTA, se tivesse Metal Gear, tivesse lá, a nota seria lá em cima. Porque eu concordo, cara, tem muita nota desses meios aí que é baseada no nome da franquia. Se o jogo ele é, sei lá, não tem um nome tão forte, não é uma franquia tão conceituada no mercado, os caras olham assim, velho, esse jogo aqui que merece 90, vamos dar um 70 pra ele? Porque não tem o nome do GTA, tá ligado? Infelizmente, cara, infelizmente. Metal Gear assim. Solid 5 ganhou 10 na IGN. Sério? Como o melhor jogo do ano. E por mais que eu tenha gostado e tenha minhas críticas a Metal Gear, eu tenho a consciência que ele não merece o 9, cara. Acho que um 8,5. No máximo 9, sabe, tá ligado? 10 é um exagero, velho. Eu já acho que 9 é um exagero. Eu daria 7. Não, aí tu tá indo bem baixo. Não, cara, não sei. Tu ficou decepcionado mesmo, né? Tu ficou mal, cara. Eu sinto a tua depressão daqui. Tá mal. The prize. Where is it? If you help me. My daughter, you gave me the chance to free her once. She ran, aided by the old man. I never helped you. Don't. I see what's behind the crazy in your eyes. I will help you find what you seek. And then you will bring me my child. Fazendo mais uma relação jogo e filmes, no jogo aparecem duas personagens, lá pra metade, mais pro fim do jogo, aparecem duas personagens, né? A Hope e a Glory. É até uma brincadeira legal o nome das personagens, né? Hope e Glory. Esperança e Glória. Exato, Esperança e Glória. Num jogo onde essas duas coisas praticamente não existem. Mas assim, o Max... Nos filmes, se não me engano, ele fica assim, meio taradão das ideias, começa a vagar pelo mundo assim, porque é taradão das ideias. Das ideias. Depois o treta que é o problema. a filha e a esposa dele morreram, não é, Alexandre? Isso, isso. E ele fica... Como é que tu falou? Taradão das ideias. O Bessa tá demais hoje. Não, cara, eu sou sempre demais. Olha. É, arrogante demais. Não, o Bess é o... Não, vocês não se esqueceram, cara. O Bess é o cara que é rápido porque é veloz. É, cara. O rápido porque é veloz. Se não tem velocidade, o jogo não é veloz. Cara. É, exatamente. Ai, meu pai que fala isso, cara. Meu pai é muito bom. Meu, eu nunca vou esquecer essa, velho. A Glory, no jogo, ela morre, né? E o Max começa a ouvir a voz dela no meio... Isso é quase no finalzinho do jogo. Não, esse é o final do jogo, né? Esse é o final. E outra coisa muito boa. Eu, do primeiro momento, assim, eu fiquei meio assustado. Caraca, que é isso aqui? Mas depois eu me liguei o que tava acontecendo ali. Ah, e tu te ligou, né? Ele tava taradão das ideias. Eu ainda tinha esperança de, não, assim, ele vai chegar quase no limite, assim, do escroto matar elas, mas ele vai salvar, cara. Mas não rolou. Isso aí seria um filme, né? É. Sim. Eu acho que uma coisa que a gente não falou, aliás, eu não lembro se a gente falou porque eu tô taradando as ideias. Pronto, deve ser isso. E não, assim, que o jogo, que sempre a franquia, os filmes e também o jogo, é muito focado no ambiente, né? Naquela coisa, na história, por mais fraca que seja, foca naquilo, no ambiente, nos problemas que tem naquele ambiente, e não no personagem em si, né? O personagem, ele é quase secundário, assim. É, o jogo, ele é muito assim, por mais que tenha ali a história do Max e tal, foca mais no ambiente, no cenário, no que tá acontecendo, em toda aquele background ali que tem. Não sei se vocês tiveram essa impressão também. Eu não acho que o jogo seja focado no personagem, assim, com um lore muito forte acima da história deles. É, assim como o filme não é focado no personagem, né? Isso, exato. Exatamente, né? Mad Max, o filme da Furiosa. Cara, aquele negócio do final ainda, dessa morte, quando eu... Só queria citar isso aqui, só pra deixar marcado, gravado aqui. Quando eu vi que eu cheguei lá naquela base lá que a Hope e a Glória estavam esperando, e as duas estavam mortas, cara, eu saí taradão das ideias pra catar esses cursos, cara. Não, eu tô usando o termo, mas eu saí, cara, eu fiquei, não é possível, cara, isso aqui deve ser outros personagens, ele levou as duas. Não, cara, elas ele não pode ter matado. Porque foi uma arapuca que ele armou, né, cara, porque ele falou, vou pra tal lugar, e o Max foi. Daí quando ele chegou, ele já tinha saído e matou ela. Nossa, foi muita... Muita zoeira que rolou ali, cara. Momento louco. Acontece isso, né? O Max... Não vou usar taradão das ideias porque tá forçado demais já isso aqui. É, tá sem graça já. O Max, ele vai lá, pega o carro e de repente ele chega no precipício, assim. Cara, não entendi nada desse momento. Por quê, cara? O cara saiu do precipício, o cara foi de encontro a um precipício e depois a gente teve que voltar metade de um caminho pra encontrar o Lorde Scrotus e aí tem a batalha final que, poxa vida, um jogo tão bom com uma batalha final... Caída, né? Tão fraquinha, tão caída, né? Me lembrou bastante mesmo os jogos do Batman nesse momento, que são sempre muito bons, mas com batalhas finais tão whatever, tão fracas. Poxa, que saco, cara. Eu não acredito que o jogo não consegue manter o ritmo do jogo inteiro. Eu acho que, assim, ainda sem ter uma história profunda, e ainda com o final, a batalha final sendo do jeito que tá, eu acho que o gameplay dele no decorrer do jogo, é tipo aquelas frasinhas que o pessoal fala, né? O importante não é chegar no destino, o importante é a viagem, né? O caminho até ele. Então eu achei que vale bastante a pena, ainda é muito bom, mesmo não tendo fechado, assim, com chave de ouro na última luta. É, eu acho o jogo bem redondo, assim, cara. Ele é bem fechadinho no que ele se propõe ali. Ele não é um puta de um jogo, mas ao mesmo tempo ele tem seus defeitos e ele, no ritmo dele, eu acho que ele consegue fechar de uma maneira assim, cara, fechou no momento certo. O Batman foi muito citado, esse último jogo do Batman, eu terminei ele também, as últimas, sei lá, 5 horas, eu não aguentava mais, cara, porque o jogo já tinha que ter acabado muito antes, tá ligado? E eu não senti isso no Mad Max, eu acho que fechou legal, tava na hora de acabar, eu não encontrei esse problema no Mad Max como eu encontrei no Batman, que teve, sei lá, na parte final do jogo, 10.002 batalhas com o Batmóvel. Totalmente desnecessário e ficou uma bosta, entendeu? O final do jogo do Batman. Já esse não, esse eu achei legal, o finalzinho, acho que fechou. É, a gente vai falar de Batman daqui algumas semanas aí, ou a gente também vai poder ouvir a gente falando de Batman, mas é, realmente ficou muito mal usado os veículos no Batman, muito bem usado os veículos em Mad Max, como a gente já comentou aqui. O jogo Mad Max, ele me surpreendeu muito. Eu demorei pra jogar, eu peguei o jogo numa promoção aí, que teve na PSN em novembro ou dezembro, não sei. E quando eu comecei a jogar, eu simplesmente não conseguia parar, não conseguia jogar outra coisa que não fosse Mad Max. Gostei muito desse jogo. Pra mim, não é um jogo nota 10, não é um jogo nota 9, é um jogo nota 8 ali, dando uma nota seca, assim, nota 8, porque é um jogo muito legal. Talvez a trilha sonora, como em vários jogos, eu acho trilha sonora de jogos, como eu disse várias e várias vezes já, geralmente eu acho muito fraca, mas assim, o resto, o jogo em si, é um baita jogo. É um baita jogo. Gostei bastante de Mad Max. Entrou na loucura do Max. Eu entrei, cara. Eu pirei, cara. Eu curti muito o jogo também. E deixando uma dica aí pra você que é elite compeiro e ainda não jogou Mad Max, upem bastante o gancho, tá? Se vou deixar essa dica pra vocês aí, porque o gancho é a coisa mais útil mesmo, assim, no jogo. Upem bastante esse gancho. E vai ficar bem melhor de jogar. Excelente dica isso aí, Alexandre. Mais um spoiler. Sean Bucket morre no final, queimado, que morre terrível do Sean Bucket. Mas também merecia, ele sacaneou a gente ali no final. Você termina um jogo, uma coisa bem legal, né? Você termina um jogo e pode voltar pra fazer outras missões lá, se você, como eu, só fez as missões principais. Se você quiser, você pode voltar e fazer mais coisas e tal. Isso é bem legal dos jogos estarem fazendo isso. Eu recomendo muito o jogo, comprem. Se achar que não vale o preço cheio, espera a promoção. Geralmente tem, tá rolando bastante. Agora que ele já não tá mais na boca do povo, como tava o lançamento. Mas eu não sei se vai. Talvez role alguma promoção na época do Oscar, agora que a gente tá, né? Talvez pelo filme do Mad Max tá no Oscar, eles façam uma promoçãozinha pra vender o jogo. É possível. Fazer um dinheiro ainda. Eu não sei se vai ter logo na live, porque agora é fim do ano, cara, ele tava assim, sei lá, R$50 ou menos, tá muito barato no fim do ano agora na live, então, mas procure aí PC, né, geralmente no Steam aí aparece alguma promoçãozinha aí, barbadinha. Aliás, se vocês perguntar o que é barbadinha, se vocês não sabem o que é barbadinha... Ah, barbada é um... Ah, tá. Moleza, tá. Uma boa oportunidade. Isso, não. É que a gente mora aqui em outro país, tá ligado? Na Polônia, a gente tem essa, a província. A gente tem medo assim, de falar uma coisa que o outro país não entenda. Porque até Santa Catarina tem a divisa. You will recommend Breaking Bad to everyone you know. I will recommend Breaking Bad to everyone I know. Amigos, vamos chegando até ao final desse podcast. No final aqui a gente tem um momento de recomendação. Eu vou recomendar uma série chamada Ballers, com The Rock, pegando bem esse gancho aí da NFL aí, que só faz crescer aqui no Brasil e também outros lugares do mundo. Uma série curtinha, 10 episódios, cada episódio tem 20 minutos, uma produção da HBO aí. Quem gosta da NFL consegue ver, consegue identificar vários jogadores profissionais que não estão mais jogando, outros que ainda estão jogando. Bom, é uma produção HBO, não é grandiosa, mas caramba, é muito boa para quem gosta de NFL, para quem gosta de futebol americano. Vejam, é rapidinho, são 10 episódios, cada episódio 20 minutinhos, bem rapidinho você consegue ver toda a primeira temporada. Fabinho, por favor, mande aí, fale o seu jabá e faça também a sua recomendação, por favor. Bom, minha recomendação, eu vou recomendar o que eu tô jogando agora. Eu tô jogando The Witcher 3 no Play 4, tá bem legal. A gente comentou aqui do Mad Max ter bastante side mission, mas comparado com The Witcher não é nada. The Witcher tem muita coisa, eu não sei nem se tem fim ou se é aqueles processos randômicos lá que eles vão gerando quest, porque tem muita coisa mesmo, mapa gigantesco, eu recomendo pra galera. Pro pessoal ouvir mais, me ouvir mais, ouvir o meu cunhadinho lindo do coração também, que grava lá comigo, Jonatas, é só acessar chicleteradioativo.com.br ou procurar Chiclete Radioativo no seu agregador de podcasts. Procura que é nóis. Se quiser ouvir mais sobre Toy Story, né? Mas tem episódio de Pixar lá, direto a gente tá falando de Toy Story. E pra quem não gosta também é... pode se divertir lá. Tá? Ouvam. É bacana mesmo. Senhor Alexandre Maciel, por favor, eu nem preciso de jabá, né, cara? A opinião ali aí tem 50 mil downloads por episódio. Que isso, cara. Cara, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite aí, tá? Muito obrigado mesmo pela sua participação. É, cara, opiniãoalheia.com.br é o nosso podcast lá. A gente tem um podcast de cultura pop mais focado em jogos. A gente tá trazendo uma equipe nova. A gente deu uma reformulada no fim do ano. E entrou o Guito agora aí. Vocês já conhecem o Guito e do Ranguito e tal. Ele entrou pra fortalecer e multiplicar mais ainda a opinião alheia. A gente tem um podcast quinzenal lá. E agora também com o Ranguito e mais aí uns 2 ou 3 podcasts que estão programados durante o ano. E a gente vai fazer presencial, podcast, tô comprando equipamento, montando aqui o estúdio Opinião Alheia. Olha só que olha legal. Olha só. Então a gente tá, cara, investindo bastante esse ano aí pra fazer a coisa andar, assim. Então não se esqueça aí, opiniãoalheia.com.br, Twitter aí, @ Opinião Alheia, e também no Facebook, Opinião Alheia Oficial, curta lá a nossa página. Trazendo muita coisa legal aí, cara, e em breve aí a gente começa a divulgar mais aí os detalhes. Mais uma vez, obrigado aí. De nada, obrigado a participação de todos vocês aqui. Se a gente tiver algum recado, vocês vão ficar com algum bom recado. Se não, valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Falou. Falou. Get off! There's one chance to get it. Yeah. She will die! Oh, sweet! My last breath, then watch her die. I am her protector, her savior. No, Satan, Olá, miguxos e miguxas. Hoje estou aqui sozinho para passar alguns recados rápidos para vocês. Gente, como vocês sabem, o nosso podcast aqui, o Nerds Fora da Caixa, é um podcast que é feito em conjunto com o pessoal lá do castwars.com. Então, todos os nossos podcasts, ou melhor, todas as nossas postagens dos episódios dos podcasts sempre estarão hospedadas lá no www.castwars.com. Lá vocês também vão poder ouvir vários podcasts sobre várias coisas diferentes de Star Wars, não somente os filmes. Vão poder ler análises, previews, entre várias outras coisas relacionadas a Star Wars. E além disso, ainda tem o Pod de Escape, que sai uma vez por mês, todo dia 15, mais ou menos. É a mesma galera que faz o CaminoCast, o podcast principal do site castwars.com, mas de vez em quando eles fazem lá meio que um papo aleatório lá, eles batem um papo sobre qualquer coisa que não seja Star Wars, ok? Gente, se você aí, ouvinte, quer nos seguir no Instagram, o nosso Instagram é @foradacaixacast. O nosso Twitter é @foradacaixacast. O site, como eu disse, é o www.castwars.com. O nosso feed, se você quer baixar aí no seu agregador de podcast, é o foradacaixa.podbean.com/feed. Nós temos uma página no Facebook também, estamos começando agora. É o www.facebook.com/foradacaixacast. Ou seja, a maioria das coisas que você vai procurar aí nas redes sociais, tudo Fora da Caixa Cast. Vamos tentar deixar isso aí meio que geral para todo mundo achar a gente nas redes sociais preferidas de vocês. No Twitter, no Instagram e no Facebook, vocês vão sempre conseguir ver alguns pequenos teasers, alguns sobre os nossos próximos episódios, sobre os episódios que nós estaríamos gravando naquele momento e por aí vai. Então, sempre nos siga no Twitter, no Instagram, no Facebook, para você saber o que a gente vai falar nos próximos episódios. Uma coisa que a gente nem sempre fala aqui, mas o que eu tô tentando lembrar todo mundo. Se você ouviu o nosso podcast pelo iTunes, não se esqueça de deixar lá as devidas estrelinhas que você acha que nós merecemos para fazer o nosso podcast crescer, divulgar e aí a gente conseguir melhorar algumas coisas e ter mais ouvintes pra gente continuar recebendo feedback, saber onde melhorar, saber o que a gente precisa mudar e tudo mais, tá? Bom, eu tenho um recado aqui do Vulto, que ele também comentou no podcast anterior sobre Blade Runner. Ele disse que sobre o NFC 6, o que jogamos, ele disse que gostou bastante de Monster Hunter, lhe pareceu bem interessante, e ainda disse que não ter jogado Chrono Trigger é uma falha de caráter. Bom, essa aí foi pra mim, né, Vulto? Enfim, na minha época de Super Nintendo, eu só jogava Donkey Kong, Super Mario World e aqueles futebol lá que tinha, muito doido, International Superstar Soccer Deluxe. O Zé, ele botou dois recados aqui, uma meio que pedindo desculpa, porque o microfone dele tava ruim demais, por causa da chuva que estava tendo lá na cidade dele. E outra, ele pediu um podcast sobre Shadows of the Colossus. Bom, gente, se vocês querem um podcast sobre esse jogo, mande um recado pra gente, mande um e-mail e explique também por que você quer. Ou só fale assim, ah, eu quero porque eu gosto do jogo. Pode ser também. Não ligo, tá? Enfim, por hoje é só isso. Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Até a próxima e tchau, tchau.